Olha nós aí, tô na pista novamente. O céu tá do guerreiro, esse aí é chapa quente. Olha nós aí, tô na pista novamente. O céu tá do guerreiro, esse aí é chapa quente. Tentaram me derrubar, tô na pista pra somar. Fé em Deus que ele é justo, o que é meu não vai tomar. O céu tinha é sinistro e tira sua paz. O guerreiro no comando, esse cara é demais. Pra esculachar. Muita pressão sonora na pista pra sacudir. O céu tá do